Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, estamos chegando, mais um Mundo Sertanejo está no ar. Muita música, muito astral, muita alegria, muitos alôs para todos vocês amigos do Brasil inteiro que nos dão a honra da audiência, né? Essa moda sertaneja é boa demais, né? Todo mundo gosta de ouvir o modão sertanejo, o sertanejo universitário, o arrocha, tudo de bom, né? A música brasileira realmente é a melhor, é a nossa, todo mundo gosta. Zezé de Camargo e Luciano cantam Flores em Vida. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor, eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, yeah. Do nosso amor. Muito bem, meu amigo Fábio Júnior, em São Paulo, ouvindo o nosso programa. Minha querida Maria José Alves, em Araçuaí, Minas Gerais, também ligada no nosso programa. Meu amigo Jerry Camilo, em Goiânia, ligado no Mundo Sertanejo. Manuel Medeiros, em São Paulo, ouvindo nosso programa Mundo Sertanejo. Alexandre Farias, em Goiânia, ouvindo o Mundo Sertanejo. Marcelo Lima, em Serrolândia, ouvindo o Mundo Sertanejo. Edmilson Oliveira, em em Ibitiara, também ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Minha querida Sueli Figueiredo, em Unaí, Minas Gerais, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Luiz Brito, em Dom Basílio, Bahia, ouvindo nosso programa. Meu amigo Jean Mailon, em São Felipe do Oeste, Rondônia, ouvindo o nosso programa. É, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Cleiton Henrique, em Berilo, Minas Gerais, ouvindo Mundo Sertanejo. A minha querida Antônia Lúcia, em Porto Alegre do Norte, Rádio Porta, FM Porto Alegre, exibindo nosso programa, audiência fantástica em toda a região aí, no Rio Grande do Norte, né? Em Porto Alegre, em Viçosa, em Itaú. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Quem canta bonito, Israel Rodolfo, Bem Apaixonado. Você que eu tô falando mesmo, não desvia o olhar de mim, não faz assim, não seja tão injusta com o nosso amor, por favor. Eu sei que você tá sentindo medo, não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí, porque não vem me procurar, eu tô aqui, eu tô. Apaixonado e você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem apaixonado e você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. De você que eu tô falando mesmo, não desvie o olhar de mim, não faz assim, não seja tão injusta com o nosso amor, por favor. Eu sei que você tá sentindo medo, não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí, porque não vem me procurar, eu tô aqui, eu tô. Apaixonado e você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, e você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Maravilha, maravilha. Vamos em frente, a minha querida Vilani Souza, em Porto Walter, no Acre, ouvindo o nosso programa. Meu amigo José Roberto, em Cacondé, também ouvindo o nosso programa, né? Fernanda Lígia, em Unaí. Um beijo para vocês, amigos de Unaí, minha cidade natal, né? Cidade natal do Diego Valadares. Audiência muito grande em Unaí. Muito obrigado a todos vocês aí de Unaí, viu? Marta Araújo, em Jacaré, Rio de Janeiro. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos aí de São Gonçalo, ouvindo o nosso programa. Também os amigos aí de Volta Redonda, no estadão do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A Liliane Vieira, em Conceição do Rio Verde, Minas Gerais, Rádio Ondas Verde FM, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? A Wanda Coura, em Açailândia, estadão do Maranhão, ouvinte aí da Rádio Cultura AM e também da Marconi FM. Um abraço, Pedrinho Maranhão, Panificadora Júlia e todos vocês, amigos. Audiência fantástica. Aí, meu amigo Iatlen, Iatlen também ligado no nosso programa em Açailândia, né? A Kate Ferreira, em Indaiabira, Minas Gerais.

jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Brilha feito estrela, ah, eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Maravilha, maravilha, vamos em frente. Graciela Moura, em Porto Valter, no Acre, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo pela Rádio Ocidental FM. Muito obrigado, viu? Minha querida Carla Emanuele, Pedro Gomes, Rio Grande do Mato Grosso do Sul. Um abraço, muito obrigado, viu? A Lucindalva Gomes, em Petrolina, no Pernambuco. Muito obrigado. Minha querida Ângela Santos, em Belo Horizonte. A minha querida Linda C. Alves, em São João do Paraíso, Minas Gerais, ouvinte da Paraíso FM. Muito obrigado ao Valmiro Gomes, a Neilza, a todos da equipe, muito obrigado. Ô Linda C. Alves, um beijo para vocês aí, viu? A Lene Costa em Santa Luzia do Paruá, um beijo para você, viu? Sempre comigo no Facebook. A todos vocês dessa linda cidade, recebam o meu abraço carinhoso. Meu amigo Alexandre Martins em Goiânia, Rádio Cidade FM, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Wilton Brasil em Itaú, ouvinte da FM Porto Alegre, Rio Grande do Norte, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Ah, em Dom Basílio, Bahia, nós temos a Rádio Tropicaliente FM exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Em Aciara, Estadão de Goiás, nós temos Rádio Nova Dimensão FM exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Janinho e Mazinho cantam Telha Quebrada, com a passão especial de Gino e Geno. Cantam. Chora, eu também choro. Aquele aquelas gotas que caem, faz lembrar do meu amor. Do jeito que passa a chuva, ela se foi e não voltou. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçados. E pra contar com a gente, missionários do Brasil, alô, Gisigelo! Alô, Jamine Vazinho, obrigado pelo convite, meus queridos sobrinhos. A telha quebrada é tão fácil de trocar, mas não adianta nada se não faz meu bem voltar. A cigana me falou que ela ainda tá solteira, até que um dia ela volta ouvindo a goteira. Telha quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçados. Minha esperança que um dia posso ver meu bem voltando, pra devolver a alegria que a tristeza tá judiando. A cigana garantiu, onde espera a sua amada, pra me ajudar a cuidar daquela telha quebrada. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçado. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, maravilha, estamos de volta, minha querida Ana Beatriz, em Contagem, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Minha querida Cidália Braga em Santo Luzio, Paruá, Estadão do Maranhão, muito obrigado, viu, Cidália, todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho de sempre. Carmen Bene, em Campina Grande do Sul, Rio Grande do Sul, ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu. Meu amigo Cícero Júlio, cabra danado, aí da Difusora FM Zedoca, no Estadão do Maranhão, programa todos os dias às 18 horas, audiência muito grande aí, viu? Muito obrigado, viu? Meu amigo Jonas Ramos, em Santo Luzio do Paruá, aí, Jonas Ramos, também, muito obrigado, viu? A minha querida Cida Moreno, do Ateliê Cida Moreno, em Córrego Fundo, Minas Gerais, um abraço, muito obrigado a todos vocês da Clube FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Catrina Furtado, aí, Catrina Furtado, é redatora aí da Rádio Tropical FM, um abraço a todos os locutores, muito obrigado, viu? Em Santo Luzio do Paruá, um abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre. Vamos em frente. Paulo Terra canta: quem errou não fui eu. Não tenho culpa se você me perdeu. Eu te amei e você não me entendeu. Desculpa. Quem errou não fui eu. Na solidão eu vejo o tempo passar, a passos lentos, sem pressa de acabar, sem entender como foi me deixar. Quando dei por mim, estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Porque outra vez não quero me machucar. Meu coração ficou com medo de amar. Não tente outra vez me enganar. Quando dei por mim, estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Por mim estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Eu estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Eu só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, minha querida Vilma Fernandes, toda a sua família, seus amigos em Caetitu, Minas Gerais, município de Berilo, né? Ouvindo o nosso programa pela Rádio Arai FM. Um abraço, muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre. Marta Soares, em Itaiabira, Minas Gerais, ligada também no nosso programa Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de sempre. É, meu amigo locutor Gilmar, né? A Rádio... É, Rádio Liberdade FM com Deuba, todos da equipe, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Ô Zé Neto, um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Marcelo Santos, em Hortolã de São Paulo, ouvindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Meu amigo Jairo Motoso, em Sorocaba, São Paulo. Meu amigo Douglinha Souza, em Recife. Minha querida Valéria Simão, em São Sebastião da Vargem Alegre, ouvinte da Tribuna FM. Um abraço ao Dinei Pereira, Rádio VG FM, Vargem Grande do Rio Pardo. Um abraço a todos da equipe, nossos ouvintes maravilhosos, muito obrigado, viu? Edivaldo César, em Centralina, Minas Gerais, não perde um só Mundo Sertanejo. Meu amigo J Neto, Rádio Liberdade FM em Condeúba, viu? Não é Zé Neto não, viu, Diego Maradares? É J Neto, né? J Neto, locutor aí da Rádio Liberdade FM em Condeúba, Estadão da Bahia. Quem canta bonito? Vamos em frente. Pedro, Paulo e Matheus, Meu Jeito de Amar. Essa moda é linda, linda, linda. Olha, cada canto do meu coração parece ter uma placa com o seu nome. Penso que é você que tá ligando cada vez que toco o telefone. Não é porque estou louco, tampouco demente. Isso é apenas o meu jeito de amar, que é diferente. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor ecoou. Que noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. Quando sinto seu perfume, prendo o ar pra não deixar escapar o seu cheiro. Se pega minha mão, já dispara o coração, me treme o corpo inteiro. Não é porque é só em você que eu penso, é apenas o meu jeito de amar, que é muito, muito intenso. Amar